Salvador, muito bom dia. TIP 5514, pronto para desfera, praticamente. TIP 5514, prezado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Livre alinhar e decolar, cabeceiro no zero, TIP 5514. Quatro, decolado 19, chame agora controle 119.8. 198, bom dia. Trolley Salvador, bom dia, o TIP 5514. Decola 2500, a saída PUCA. Bom dia, TIP 5514, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. 90, saída PUCA, 5514. Para 50, Ria 9819. DCV para 2000 pés, QNH no 0 no meio autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2000, chamará estabilizado no X-Ray da Onda Zero. 9970, estabilizado no localizador. Então, 9970, estabilizado no localizador. Baixar travando. Torre 9895. Torre 9895. Trolley o 3P5594, solicita desvio à esquerda devido à informação, senhor, por 15 milhas. Precisar desvio, é, confirme, a direita ou a esquerda, 3P5594? A esquerda, senhor. 9970. 9891 não autorizado, final ILSX-WAY pistando Zé, reporte estabilizado. 9891, chamada estabilizado. Verão 9970, tráfego avistado, livre pouso, sinal 0, vento 100 grau, 09 mais. Livre pouso, sinal Salvadora 3P5594, livre desvios, autorizaria da presente Jamo, senhor? Afirmo, Freud Jamo, 3P5594. Trato. Estabilizou no LOC, Rio 9891. 9891, atenta a chuva leve, chame turno no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia, Rio 9891, estabilizado, ex-rei da 10. Rio 9891, continua a aproximação, tráfego ainda não avistado, forma pista molhada, chuva sai do campo, altímetro 90 no meio. Gente, 9891. Ok, na aproximação final, via 981, avistado. 7981, tráfego já avistado. Cheque o trem, livre pouso, pista 90, vai turno 20 graus, no 3 nós, forma pista molhada. 7981. No 1, solo 29, livre à direita, chama solo 21, décima 1. Tá livrando, chama um 21, viu? 981. 1125, décima 1, 45. 1252485, muito obrigado. Corrigindo o secundário 12545. 2545, muito obrigado, bom dia. Azul 4069, tá pronto, espera, não quiser. Azul 4069, privado, linha, e decolar, pistão 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 1. Azul 4069, livre de decolagem. 4069, decolagem 33, chame controle 119, decimal 8. Controle Salvador 198, azul 4069, bom dia. Salvador, bom dia, chame 6219, pode estar pronto. Chame 6211, ali mantém, cabeceira 90. Ali mantém na 10629. Para nível 340 na saída da EL. Nível 340, saída da EL, azul 4069. Autorizada pro de Leda. Direto Leda, azul 4069. Autorizado pro Edbridge. Direto Bridge, 4069, azul. Chile 6211, decolagem autorizado, vento no 3 aerograus, no 09. Tive decolagem, ô Chile 6211. Pois Salvador, bom dia, bom 963, quanto espera dela, já tá pronto. Bom 963, observe a rolagem do tráfego da Avianca frente após passagem autorizada, da Daniela e manter. Pois a Avianca me mantém, eu espero bom 963. Chame 6211 decolado aos 38, chame agora controle 199 decimal 8. 198, chame 6211, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chame 6211 decolado. Bom dia, Oxenê 6219, contato radar, suba para o nível 360, autorizado curvar direita pro de bridge. Sobe o 360, curvando a direita pro do bridge, 6219. Boa noite, 65, mantém, boa espera. Thank you. Doutor, bom dia, Gono 093, ponte esfera, Gono 0, número 2. Gente, mantém ponte esfera, Gono 093. Será? Sente o 1963, mantendo a cabeceira dele, tráfego de foro à frente, mesma rota, é, mesmo nível. Está aguardando só a separação prevista. Salvador 4069 da Azul, passando nível 160. Afirmativo, chama centro, Recife 1, 25.1, alterno na 33.95, o Azul 4069. Azul 4069, chama centro Recife 1251, alterno no 3395, obrigado. Gente, será coordenado, o Mike vai me informar. Eu colégio autorizado, evento no 40 graus, no 2 mais. Iniciando, gol 963. Que bravo uniforme é toda a torre? Boa noite, 865, ali mantém cabeceiro 1-0. Galera, mantém na 1-0, boa noite. Volo 963, decolado 43, chama agora controle 199, decimal 8. 198, com 963, mantido. Controle com 1963, cruza 2 e 200. 963, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, da El, Volo 963, se possível, para onde ir? Motiva. Autorizado, Dael, vou no 963. Dael na Pro, 963. Cinco decolagem autorizada, vento no 30 graus, no 3 mais. Decolagem da Apollo 0, boa noite. Apollo 0930, observe o relógio do tráfego da companhia à frente, após a linha de manter. A linha mantém, Apollo 0930. 219, chama centro Recife 125 decimal 1, alterno na 33 decimal 95. 1251, 133, 95, Oxalé 6219. Corrigindo, 13395, secundário, Oxalé 6219. Afirmativo, 3395 a secundário 6219. O Mike Bravo Uniforme, autorizado táxi até a interseção, a porta para ingresso. Foi coordenado com controle, o mesmo informou que, devido ao nível do senhor, não é possível a subida lotar. Mas assim que possível, após a sua decolagem, será liberado, o senhor será liberado para voar direto do destino. Decolado 245, chame agora controle 119.8. 198. 5. 1865, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360. Bravo Uniforme, livre ingresso, táxi via pista, porta alinhada e pronto, cabeceira 17. Bruno 963, autorizado pro Edbridge. Bruno 963? Afirmativa. Bridge na prova, Bruno 963. O senhor coordena aí, pela apresentação radar, possivelmente nós vamos ter que fazer um desvio esquerdo para depois curva à direita e talvez não seja possível o perfil da saída. O senhor solicita curvar primeiro à esquerda para depois à direita? Inicialmente, pela apresentação radar, sim, vamos cruzar a curva à esquerda, agora cerca de umas 10, 15 milhas para depois retornar. Curva na esquerda, umas 10, 15 milhas e após curvar à direita, seguir no perfil da saída? Não vai ser possível trazer o perfil da saída inicialmente pela apresentação radar. Sente o gol no 093. Sente o gol no 093, aguarde, estamos podendo no controle de Salvador, só um minuto. Vai lá. O 093, na escuta? Na escuta. Foi coordenado com o controle, Salvador. O senhor solicitou que o senhor faça a primeira, faça então a saída Momo e após voar a Leda. João, para eu mudar aqui isso, a saída agora, eu vou ter que inserir tudo isso aqui no computador. A informação para o senhor foi que inicialmente nós iríamos fazer uma curva para voar cerca de 10 milhas à esquerda, depois voaríamos à direita e faríamos os desvios necessários. E pela apresentação radar, Leda está dentro da formação, eu não tenho quanto mais voar para Leda. Sente. Aguarda a coordenação, por gentileza. Bruno 963, chama centro, Recife 1, 25 decimal 1. Alterno 133 decimal 95. Recife 251, alterno 3395. Bom nome, bem, bom dia. Bom dia. O 993, confirme a altitude que o senhor gostaria de curvar à esquerda. Após a decolagem, cerca de 1.500 pés, 2.000 pés. 1865, pro de Alefa. Afirma, autorizado, pro de Alefa, o gol 1865. Ok, Alefa. Agora no 096. Mike Bravo Uniforme, mantém a posição. Salvador, bom dia, TAN 3890, ponto de espera 10, pronto. Gente, TAN 3890, mantém o ponto de espera. 340, bom dia. 98-03. Controle 203 na saída Momo, ótimo, pode decolar. controle 198, seu ponto de descer. 198-3153. Controle Salvador do 3153, perfil da El, Leda.